com firmeza dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Mas se você deixar cair, vai deixar de existir, feito bolha de sabão. Mas se você deixar cair, vai deixar de existir, feito bolha de sabão. Embora a tristeza, eu levo embora a confusão. Eu levo embora a tristeza, eu levo embora a confusão. Fazer o que eu digo, eu quero ter muito equilíbrio, eu quero ter transformação. Mas tem que fazer o que eu digo, eu quero ter muito equilíbrio, eu quero ter transformação. O que eu dou é para ti, vai repartir com os teus irmãos. O que eu dou é para ti, vai repartir com os teus irmãos. Consagrado pela santa devoção. É o amor incriado que deve ser consagrado pela santa devoção. Mas se você deixar cair, vai deixar de existir, feito bolha de sabão. Mas se você deixar cair, vai deixar de existir, feito bolha de sabão. Eu levo embora tristeza, eu levo embora a confusão. Eu levo embora a tristeza, eu levo embora a confusão. Mas tem que fazer o que eu digo, eu quero ver muito equilíbrio, eu quero ver transformação. Fazer o que eu digo, eu quero ver muito equilíbrio, eu quero ver transformação. O que eu dou é para ti, vai repartir com os meus irmãos. O que eu dou é para ti, vai repartir com os meus irmãos. Devoção é o amor em criança. Eita! Jesus Cristo Redentor! Eita! Patriarca São José! Eita! Todo ser divino! Eita! Nosso mestre império! Eita! Toda a irmandade! Eita! Viva o Santo Cruzeiro! Eita! Viva a Casa da Paz! Eita! Vivam todas as igrejas! Eita!